155, passa 140, Recife, 1251, boa viagem, boa noite. 5-1, obrigado pelo nosso serviço. Salvador, boa noite, objeto 6720, ciência da Quebec para o Galeão. 6720, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Peisoluno 0 até Ismap, Eco Sierra Mike Alfa Papa Ismap, após que forme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, aciona 5173, controle 120, decimal 8. C415, acende o código 51462. Ok, 51462. Bridge, 5173, eu transpondo, descendo 120, small 8, o controle, 6720. Certo, 6720, ocupação 9, chame pronto, pushback. Semana, ocupação para o pushback, chamamento 6720. Confirme a informação de saída coral, outra TPCP 415. Ok, isso mantém 140, direto coral, código 5146, ainda não foi verificada a modificação. Ciente, o TP 5415 acionado, 5146, agora proa de coral na sua escuta. 415 da TRIT, contato radar passando 2000, direto coral. Ok, direto coral, TP 5415. Gol 1856, chamei agora Recife na frequência 126 decimal 85. Boa viagem, bom voo. 2685, grato, boa noite, bom trabalho, gol 1856. Um agilizando via Juliette Portão 4. Agilizando Juliette Portão 04, Nezerão. Duro em Portugal, 022, gate 11, request pushback and setup. Good push and start, call me ready to text to Portugal 022. Good to push and start, call me for text to Portugal 022. Uma sonda 3567, um Boeing 737 da Gol, está ingressando na Juliette, irá partir a portão 04, após prossegue para o ponto de espera, ok? Aguarde o tráfego da Gol, 3567, pode prossegue para o ponto de espera da Rosette. Solo, boa tarde, CNM 143, liberou a pista, na direita. Alexandre 143, via Alfa, apoio Juliette, portão 62. Via Alfa, Juliette, portão 62, CNM 143. Boa noite, ação de identificação, desce, mantém 3 mil pés, direto Duna, ajustado em 1018, Charlie Mike. 1018, Salvador, boa noite, 4206, passa 1500. Boa noite, Azul, direto Puka, contato radar vigilância. Direto Puka 4206, obrigado. Salvador, TAM 3567. Zero to two approved taxiway apron 1 after taxi India and Alpha. Still holding point runway 10 there, call 118 decimal 6, control side 1018. Have a good flight. Taxi India and Alpha, holding point runway 10 720 vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Airbus 330 do Portugal após a livre iniciante, chame táxi. Móvel ao é Portugal 330, está livre o táxi, 720. sendo chamado controle, a transmissão está entrecortada, impossível de compreender. Salvador, Gol no 273. 273, alto e claro, chegada a Bonf, décima tem 4 mil pés, ajustado 1018, chegada a Bonf. Bonf para 4018. 6720, 141 a bordo, 3 horas e 45 economia, treinando com fins para o táxi. Baixo principal, Indy Alpha, com temperatura 118,6, altímetro no 018, bom voo, boa noite, web 6720. Indy Alpha, quando pronto, 118,6, 6720. Livra 130, chame agora centro Recife em 126 decimal 0, boa noite. Centro Recife em 126 decimal 0, boa noite, bom trabalho. Centro 567. Eu, muito obrigado. Saldo, Papá Romeu Sierra Bravo Mike. Bravo Mike, passou Duna, completa aproximação e IADF para a torre agora em 118 decimal 6. 18,6. Controle, Salvador, boa noite, 6720. Objeto 6720, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, seria possível pro de Leda Cialista. Autorizado, objeto 6720, foi Leda, após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 6720. Papatango, escritório e Mike. Retração para sequenciamento, curva esquerda, prova 020, limite ao localizador. Partida 020, limitado pelo leste, vago nada. Cono 273, justa para 2000 pés, autorizada final ILSX, e reposta avisado no localizador. 2000, Solo, Papá Romeu, Serra Bravo, Mike, livrou, vai pro pátio geral. De pátio 3, pátio geral de cargas, essa é a sua frente via Kilo, cruzando a Alfa via Kilo até o pátio 3, o Serra Bravo, Mike. Fica visual com a balização do seu posicionamento, é no pátio 3, ok? Sim, Serra Bravo, Mike, obrigado. Se possível, uma viatura dentro da aérea, por favor. Quer informar, Serra Bravo, Mike? Grato. D76, decoração para a final LS, curva esquerda para 200, limite ao localizador. Esquerda 200, localizador. Serra Bravo Mike, essa viatura está chegando aí já. Ah, muito obrigado, Serra Bravo Mike. Boa noite. Boa noite também, companheiro, obrigado. Romeu, Charlie, Mike, India. Papá Romeu, Charlie, Mike, India, sem identificação, autorizado a chegada da bomba, desça para 4 mil pés, que negar no 018. No 018, descendo para 4 mil pés, Charlie, Mike, India. T5415, uma milha para Coral, serviço radar terminado, mantém o nível de voo no 140, chame o controle Léo, frequência 120-1. 1201, controle Léo, T5415, obrigado, boa noite. Tutu, contato Recife Center, 126.85, if enable 125.45. 126.85, if enable 125.45, Portugal 022, boa noite, obrigado. Boa noite. Batendo whisky, mas... O uísque sale mais que mantenha a proa, seu limite é mais 7 milhas nessa proa, faz 7 milhas, para as comunicações já é como na proa de dona. Opa, mantém a proa, limite 7 milhas, caso de nada, a proa. Força de dona, o quanto mais. Mike para o localizador esquerda, Alô 30, reporte estabilizado. Desculpa, Alô 30, reportará estabilizado, para o Mike. Kitali Mike, correção direita, Alô 30, para o outro. Vamos por um passo, Alô 30. Alô 26, para o localizador esquerda, 160, atualizada final LS, reporte estabilizado. Tá negativo, essa proa não vai dar, vai ficar muito alto, precisa manter a proa ainda. Sei. Objeto 6720, chame o centro Recife, frequência 125.1, atua número 33.25. 25.1.3325, boa noite. O voo vai ter que cruzar o localizador. 1273. Controle SAC mais 15. Sussic Tele mais 15. Estimativa, a nossa intenção após. Bomb é cancelar e prosseguir para o 97. Gente, mantenha chegada a posse com referências visuais para mudança de regras. Repassarei. Volte para a esquerda, vai para a recepção. Vai, quem está no cancelador? 1266, em condições de reto, mina flor de duna, 1700 pés. Não, vai escutar em cima se a pessoa 90, 80 para o computador, depois completa. Tá, gente, após estabilizado. Sussica, Mr. Tele Mike. Quanto aqui na estação? Não tiver, tráfego super sede. É o Boeing 737 da Gol. Quando 276 tem condições de aproximar na próxima? Vai. Vamos aqui aproveitar minha tela de comunicação. Sei. Você está com a gente? Cristiane Mãe, está tudo ligado 2 mil pés. Gráfico de conta para 2 mil, para mais. Está no Mike da pousada pistão no 0 ou no 7? Vou pousar na 1-0, tá bom. 9-7, informação Romeu. 397 Guarulhos, copiou 340. Afirmo, copia 340. 397 Guarulhos, nível 340 autorizado, via Pesolo 1-0 até Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesolo 1-6. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, apoio direto Trive e após conforme rota. Decolado 10, curva à direita, Natael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5414, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 340 para São Paulo Guarulhos. Decolado 10, curva à direita, Natael, Leda, Bridge. O transponder 5414, controle 1208. E a rota conforme plano, o peso 10, bridge, o peso 16, Belo Horizonte, DCT Trive, 3897. Faltam 5, chame pronto, tá 3897. Chama a pronta 3897. Salvador, voo 1567, tenho informação, Romeu, autorização, Brasília 360. Voo 567. Afirmo. Brasília, copiou 360. Copia pra você. 567 Brasília, nível 3620, está autorizado, via Pesolo 17, decolada 10, curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, e após direto Elefa, aciona 5411, controle 120, decimal 8. Se autorizado, conforme 360 para Brasília, pela Pesolo 17, manda uma décima à direita, aceita Arbor. Após direto, eleva 5411, 4208, controle, ligou 1567. 7, chame pronto, 1567. Pois será. Como é que irá manter a chegada e irá fazer uma base pela direita para o sistema 7? Lorde V Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, 2. 01, copia 360 para o Galeão, informação Romeu. Copia, ciente da Romeu. 301 Galeão 360 está autorizado, via Pesolo 10, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa para SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridging. Bravo Romeo India Delta Eco Bridging. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. 0 autorizado Galeão pela Pesolo 10, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa para depósito, conforme rota, decola pistão 0, curva direita na saída da